Meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio, que faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, abre a cortina do passado. Mãe preta do cerrado, bota o rei congo no congado. Deixa cantar de novo o trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do meu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Brasil verde que dá para o mundo admirar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Esse coqueiro que dá coco aonde a mágoa minha rede, nas noites claras de luar, ouve estas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Oi, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba. See you.